Obrigado, Vitor. Iniciada para 2.500 pés. Para 3.600, 2.500, 3.200. Salvador, o Papa Salvador, Gorvito, centro da Zulu, para realizar a descida. 1.500, ajuste no 0 no 5, fome visual com campo. Eu vou Gorvito. Salvador, Salvador, acho que agora Serra, para de descida. 3.000, ajuste 1.015, Vito, Golf Serra. 3.000, 1.015. São Zulu. O 5-5 aguardando o copo. Aguardando, tá 3-4. Torquilo Delta, visual com campo. Afirmativo, visual solicita cancelamento e ingresso na 1-7. Deixa minha torre em 18-6, solicite a 1-7 ao mesmo, um bom pouso. 500 graus, bom fora da semana. Transition, Salvador Control 1-9-3-5, Skog 5-0-4-7. Fire campaign has IFR level 36 here. Departure runway 10 right 10, colleague goes in 1935 5047 and we are ready for taxi. So we text Juliet and Alpha on approach runway 10 tower 1 and maybe small 6, Kennedy 015. 1015, 18-6 and 40 short and then 10 Juliet and Alpha, thank you. Direita na Pro 050, Oscar Golf Serra, desce para 2.000 pés, com limite ao localizador. Direita 050, autorizado para 2.000, limitado pelo lote. Golf Serra. Só um instante, qual? Delta na base da 1-7, baixado e travado. Vitor Kilo Delta autorizado pouso 17, 140 graus, 59. Gente, livre pouso para o Vitor Kilo Delta. Good evening, Azula 4071 is ready for departure. Azul 4071, clear line up and take off runway 10, Windows 1 for the release 59. And understand, line up and take off runway 10, Azula 4071, thank you. Paula Bianca, 6310. Paula Bianca, só um instantinho para cópia, já tem autorização. Agora 18.6 tem bom pouso. 18.6 3.1 5.2. Boa noite no 398, identifique, desça 050, chegada Mari, ajuste no 015. N15, podemos fazer o RNAVE para pista 10? Pode. Autorizado Serra Vitor 368 da presente, desça 050. 368, 050, obrigado, gol no 398. Salvador, boa noite, 0 baixar no no 52, boa noite, vai ter uma aproximação no 0, aguarda pista livre, 1500 no ajuste. Meia 2, pronta cópia. Pronto. Autorizado Natal 370, Pesulo 10. Recorda no 0, esquerda, Pucas e Par 1935, 5055, então 3662. 370. Autorizado de Chantaque. Afirma, a partir da eliminação da cabeceira, a pista está toda utilizada. Azul, Fozero, Sabionó, é Bonnet, 1-7, Salvador da Parte, 1-3, com Silvano, 1-9, 10-35. 1935, 9. Departure, good evening, Azula, 4071, airborne out of 1500. Miami 360, go to the Departure, 14071. 360, Gully Departure, thank you. Azul, transponder 5055, confirme o controle. Controle 1935 e o transponder 5053, chame pronto. Ficando o transporte 503.919.35 3 0. Autorização para o 3435. Tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Autorizar 360, Aprevisc 58, para Confins, decoda 1-0, direita, Gole Goza, 119.35, controle, 50-50, transporte. Autorizar 360 para Confins, Aprevisc 58, saída é Gole, transição Goza, controle 1935, transponder 5050, 3455. Chame pronto, 3455. Já está, pista de estacionamento, portão número 8, está 3455. Autorizado, chame táxi. Chamará, está 3455. Golfo Vitor visual com campo. Golfo. Torre agora, 18-6, tem bom pouso. Muito boa, obrigado, Golfo. Muito alador, boa noite, Papatango, Romeu, Golfo Vitor. Golfo Victor, boa, reporte final 17, 1015 do ajuste. Reporte final 17, Golfo Victor. Zona 52, solou ao 20, direito no 219. Direito 219, 31. O meu Golf Victor tá vindo de onde? Não sei. 2152, livro, né? 2152, prossiga Alfa. Atlético da Juliette. Alfa no material de Juliette. Boa noite, 3:30 da noite, Fortaleza, 6 horas e 10, Fortaleza, 1:03 do PLB. Sentido 3:20 Fortaleza, o PLB pode confirmar? 1:03. Ponto espera 18:30, 1015 de ajuste. Posicionamento. O Vieca observe o terreno da guarda, logo após está livre o seu push. Certo. Serra, desça visual para o estúdio de tráfego, guarda na escuta do controle. Passa o Golfo Serra. Passa. 52, prossiga até antes da Índia. Vai observar o tráfego da TAM, que está indo para o ponto de espera, e aguarde ingresso, bate o olho. Observando o carro da companhia, aguarda para ingresso, antes da Índia, 3152. Chamada é o Morte Arreio. Oba, salvo, travado, robô, robô, robô. Golf Victor, pouso autorizado no 7140 graus, 5 nós. Pronto, Victor. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, acho que agora Serra. O Serra, reporte final 17, 1015 no ajuste. 15 reportará. Partido para 3455, PLB 152, alterna Guarulhos, 3:20, autonomia. 2 Guarulhos, 3:20, Juliette Alfa, 18:00 no ponto de espera, 1015 ajuste. Juliette Alfa, 1015, 18:00 no ponto de espera, a 10, a 3455. Avião a caminhão 3:10, aguarde só um instante para prosseguir seu push. Aguardando, a 3:10. 3662, pronto, ponto de espera da 1:10. 3662, ingresso decola, 140 graus, 5 nós. Se alinhar e decolar, está 3662. pode prosseguir. Prosseguindo. Você já numa base pela direita da 17. Se Victor solou aos 2445, frequência livre estacionar, Victor. Golfer aprisado no 7, 150 graus, 59, 1015 no ajuste, Golfer. Golfer. Usando 050 para 4.000, podemos descer para 3.000, estamos a 8 milhas do 368. Você está descendo para 3.000? Isso, desça para 3.000, 1.015, reposta passando 368. Reportaremos. Decolado aos 26, controle 1935, a viagem. Obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, 3662, Puca Sipa. 3662, contato radar, vigilância, submantenha nível de voo 370. 370, sim. Está 3455, está pronto para espera, dona Zero. Boa noite. 3455, boa, autorizado, ingresso de decolagem. O vento variável 3915 no ajuste. Vito 366, ajuste no 0 no 5. Ciente. Eita, Baeté, frequência livre, boa noite. Boa noite, eu posso ter uma. Obrigado. Tanca 6310, prova para o táxi com 104104, a bordo 1250 da economia até o Terna Aracaju. Ponto espera 18.000, é 1015 ajustado, a Avianca está livre. É, ponto espera 18.000, 1015. Redução a critério, próximo ao Serra Vitor 366, chame a torre 118, meia dúvida. Obrigado, uma boa noite. 3455, decolado aos 28, controle 1935, boa viagem. 1935, bom dia, boa noite, até a próxima aí. Certo. Torre Salvador, boa noite, Golo 1398, está 5 milhas do 372. 398, boa, 1015 no ajuste, quanto à próxima ação, reporta 392. Sim. 0. Vindo para o 360, está 3455. É 310, autorizado, ingresso de decolagem, 130 graus, meia dúzia de nós. autorizado a alinhar e decolar. 63-10. E seu contato com o centro, é, via telefone, chame o centro agora em 12685, solicite, por favor. 2685, obrigado. Boa noite. Boa noite. 0340, conforme o 358. Voz de Gonça, com curva à direita. 319-35-5054, próximo modelo LTA-725. Corretinho pronto, Mercedes 7. Salvador, TAM 3858, ciente da informação do Lu, por gentileza, 390, Fortaleza. 370, aguardando o quadro. Aguardando, TAM 3850. Passando 372, baixado e travado. 398, ciente, a marcha está livre, 1015 no ajuste. Ciente. Autorizado pouso 1-0, 1015 no ajuste, o vento 1-3-0 graus com 5 nós. 398. Avianca 6310, decolado 31-1935, controle da viagem. 0935, muito obrigado. Salvador, Avianca 6310. 6310, controle, subiu antena, nível de voo 350, acione transponder 5053. Está com 5053, acionado. Contato com a correção. Avianca Brasil 6310, sob vigilância, submantém a 350. Acendendo para 350, Avianca 6310. Solou os 33 direito no 219. Alô, boa noite, segurando na sua escuta no 398. O 398, prossiga via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette 5 no 398. 455, chame Centro Recife agora, frequência 12685. 2685-3454. Solo Web 6727 na posição 4 para push-back acionamento. Posição 4, daí o chantar. Então tá. Então 3858, cópia. 6310, chame Centro Recife agora, frequência 12685. 12685, 6310. No 06, para o pushback, aflamento. Sobre 250, autorizado 370 Fortaleza, peso 19, decola 10 esquerda, Momo Frote, 11935, 5060. Ok, 370 para Salva, para Fortaleza, autorizado, depois do Lula 19, decola pista 10, curva esquerda, Momo Frote. Controle de saída 1935, 5060, transponder para o TEP 3850. Livre puxa e táxi. Eu vou entrar no táxi, TEP 3850. Robin 6727 para o táxi, eu vim de 136, Brasília com 320. Escala 18.000, 1015 ajuste. 15, postando 18.000.